Se você procura qualidade, a entrega mais rápida da cidade. Liquigás, ligou, chegou, pra sua comodidade. A melhor opção, na entrega de gás, água e carvão. É representante da Petrobras, você pode confiar na Liquigás. A Liquigás tem pra você a mais rápida entrega da cidade e o Disque Entrega. Liquigás, ligue 981556106 e 984085903 ou 981401705. Ligue que vamos entregar na hora pra você. Temos gás, água mineral, carvão e olha só, comprando na Liquigás você ganha na hora um brinde. É só comprar, você já sai com um brinde da Liquigás. Temos uma equipe para lhe atender super rápido com a qualidade que você procura. É só ligar. Ligou, chegou. 981556106 e 984085903 ou 981401705. Fale direto com o Marconde do Gás e sua equipe. Liquigás. Somos representantes da Petrobras. Avenida Xingu 2514, bairro Rodoviário, em São Félix do Xingu.